sable, pas un sable. Cidade internacional. caixa fria, como um sírio cintilante. Sentada, imóvel, fumando em frente ao altar. Silhueta, um esboço à esfinge de um anjo fumegante. Caminho as flores, cheio

de esperanças até à garganta. Aqui me desvendo e me descubro na minha areia, neste meu vento, na minha sede, no ar violento, neste tormento, no infinito da Camilo, etc e tal. Não. Romance, romance, não é a prosa inerte de uma estante. Um tema em moda, um estilo que se lance de ficção mais ou menos delirante. Romance, romance, é isto que vivemos, tu e eu. Amor em cada gesto ao nosso alcance, num dia-a-dia que ninguém escreveu. Vivi sempre ao sabor de qualquer escritor. Mil mortes vividas, mil casos de amor, mil vidas perdidas. Fui sempre alguém, não eu, réu, juiz, pastor, rei, prior, plebeu. Vieste tu depois, sem ser inventada, e num romance a dois, verdade encontrada, serei afinal alguém bem real. Tudo o resto é nada. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Assim. E há uma parte de ti que me deixa indeciso. À toa no escuro, sem saber o que fazer, e com medo de te vir a perder. Estamos em contradição, em rota de colisão. A fonte do meu desejo. diário camponês. Toda a gente gosta do António português. Cuidado amaralhão do pátio das cantigas, que lá vem o pai tirando, deixou raparigas. Tudo a cantar, tudo a dançar, tudo vai tudo a safar numa onda popular. Silva! Isto é tudo boa gente, tudo gente fina. Está tudo bem cá na nossa rua, tudo na maior, cada um na sua. Alô, alô, alô. Oh, seu caminho. Diz a todo da estalada, tudo altamente. E no meio daquela olhada, se eu ver ao presidente. Canal 2. Nossa Senhora da Zanha. desenha a minha mãe, minha madrinha, a minha mãe, minha madrinha. Nossa Senhora da Zanha e a vossa, porta cheguei e a vossa, porta cheguei. Yeah. Vamos.